queria te dizer que esse amor todo por você, ele é irônico, é só irônico. A cada eu te amo que eu te mando, eu tô pensando, isso é irônico, e é irônico. Só de pensar que você pensou que era sério, falando sério, eu quero rir. Que você acha que quando eu me descabelo ao som de um cello, eu tô aí. Eu gosto de você como quem gosta de um vídeo do YouTube de alguém cantando mal. Eu gosto de você como quem gosta de uma celebridade B. Eu já achei quem eu amasse de verdade, e eu pensei que era muito bom amar. Mas vai que alguém espalha isso na cidade, de cara eu vou ficar. Eu gosto de você como quem gosta de um perfil no Facebook que usa foto de casal. Eu gosto de você como quem gosta de quem já saiu do BBB. Ele é irônico, é só irônico. A cada eu te amo que eu te mando, tu pensando, isso é irônico, e é irônico. Só de pensar que cê pensou que era sério, falando sério, eu quero rir. Que você acha que quando eu me descabelo ao som do gelo, eu tô aí. Queria te dizer que esse amor todo por você